Alto, Whisky Juliet Golf. Whisky Juliet Golf, prossiga. Golf solicita autorização de rebote, pátio 3 para o gate 5 do pátio 1. Autorizado, reporte ao térmico. Reporte ao térmico. Juliet Golf, estacionado Gate 5, obrigado e bom dia. Bom dia, Golf